A sua rádio onde você estiver. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, de graça para o seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estamos já na segunda hora do programa Front, até meio-dia neste sábado, 5 de agosto de 2017. Contatos para que você possa interagir aqui com a sua rádio, 459-8828-2828, isso no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E a concessionária que gerencia as visitas ali no Parque Nacional Iguaçu, Argentina, né, que abriga o lado argentino das cataratas, apresentou à imprensa ontem a nova locomotiva que puxará o trem que transporta os visitantes no trecho entre a entrada do parque e a trilha mais distante, né, a que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, com paradas nas estações pelo caminho. A novidade é que a locomotiva será 100% elétrica, com autonomia de funcionamento para 10 horas diárias, né, o suficiente aí para cobrir todo o horário de visitação do parque, e também não emite ruído ou polui o ar. A locomotiva atual é movida a gás liquefeito de petróleo, chamado GLP, portanto um progresso aí com relação a essa questão de energias limpas, né? Do lado brasileiro aqui da fronteira, né, no Parque Nacional do Iguaçu, parte da frota de ônibus que circula no parque já é híbrida, funcionando aí com veículos parte elétricos, parte movidos a combustível convencional, seguindo tendência mundial, né? Inclusive, você deve ter acompanhado aí as notícias vindas do continente europeu, com muitos países já analisando proibir veículos que sejam a combustão, né, de combustível, né, uso aí de combustíveis fósseis até 2050. Vários países já analisando esse tipo de proibição. Enfim, vamos ver aí como se sai, né, toda essa situação no mundo, mas numa unidade de preservação a gente entende que realmente medidas nesse sentido precisam ser adotadas, como estão sendo sendo adotadas agora na Argentina e como já vem sendo adotadas há algum tempo aqui no lado brasileiro. Curtiu? Vamos agora ao quadro Curtida da Semana. Curtida da Semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana vai justamente para a fanpage de um atrativo turístico, uma maravilha do mundo, compartilhada por Brasil e Argentina. Estou falando da página oficial na rede social Facebook do Parque Nacional Iguaçu Argentina, operada aí pela concessionária que administra as visitas turísticas no local. Logo de cara, é possível conferir um vídeo mostrando como são as visitas ali no Parque Argentino, que conta com três opções principais de trilhas panorâmicas, que são a Trilha da Garganta do Diabo, ali sobre o Rio Iguaçu, também o circuito superior por cima das quedas e o circuito inferior margeando o paredão. Brasileiros e cidadãos dos demais países do Mercosul contam com desconto na tarifa integral do ingresso, que deve ser paga, entretanto, né, unicamente em pesos argentinos. E curtir a página aí do Parque Nacional Iguaçu Argentina é ficar por dentro também, né, do que rola no atrativo, que é, assim como o Parque Nacional do Iguaçu aqui no Brasil, o mais visitado do lado argentino. Curta você também! Todo o Brasil, Transamérica. Saí de casa cedo. Nossos olhares se encontraram, só via você. Mais ninguém no mundo, só via você. A vida num segundo. Nosso destino num instante, quem diria que seria assim? Você pra mim, deitada ali na praia, só via você. Nossos olhares se encontraram, só via você. Mais ninguém no mundo, só via você. A vida num segundo, só via você. A vida num segundo. Programação musical aqui no front e tem coisas que eu realmente adoro. Sabe aquela história que em Ciudad del Este tem tudo? Então, né, numa ida ao Paraguai a gente até se surpreende com algumas descobertas. Por exemplo, hoje de manhã, antes de vir aqui pra rádio, eu dei um pulo ali no centrinho, né, de Ciudad del Este e um camelô me vendeu essa geringonça aqui, garantindo que é um aparelho de teletransporte, né, pra eu me transportar aí de um lugar pro outro, como se fosse num passe de mágica. Será? Bom, vou testar aqui, porque mal não deve fazer, né? Ligando o aparelho aqui. Vamos ver se funciona. Bom, diz aqui nas instruções que eu preciso falar em voz alta o destino para onde eu quero ir. Sei lá para onde que eu quero ir. Vamos lá, aleatório aqui. Aparelho, me leve para Brasília. Caramba, parece que funcionou. Enfim, tô aqui no... Você não tá vendo porque é rádio, mas eu estou aqui no banco do motorista de um confortável carrão. Só a paisagem que não está parecendo muito com Brasília, né? Parece mais uma zona rural. Peraí que tem um caipira ali, eu vou perguntar pra ele algumas coisas. Baixar o vidro aqui. Com licença, bom dia. Aqui é a zona rural de Brasília, né? Ok, eu nem sabia que em Brasília tinha zona rural, mas vamos lá. O senhor sabe onde eu consigo a liberação da grana de alguma emenda parlamentar? Palácio do Planalto. Ah, bacana, bacana. E onde é que eu consigo benefícios e um montão de vantagens em troca do meu apoio político? Palácio do Planalto. E tatuagem. Onde é que eu faço uma tatuagem com o nome do meu malvado favorito estampado bem aqui, ó, bem no ombro? E ó, perguntar pro deputado Vladimir Costa. Beleza, é isso mesmo que eu vou fazer, hein? Valeu, seu caipira. Se eu conseguir me teletransportar de volta, daqui a pouquinho eu continuo o programa, beleza? Fronte Transamérica, até meio-dia. Voltei! Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da edição de hoje, sábado 5 de agosto de 2017, programa Front Transamérica até meio-dia. Deixa eu ver aqui mais um áudio, né, do Vlad. Fala aí, deputado. Deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, quero dizer, abaixa o Ibope, que é ridículo e mentiroso, abaixa a pesquisa do Datafolha, que mente como a pesquisa... Pô, tá, aqui, isso aí é só ele tentando justificar por que votou a favor do Temer, né? Deixa pra lá. Front Transamérica até meio-dia, já voltamos. E nós, da base do governo, vamos botar pra chorar hoje aqui com a vitória de Michel Temer! Vladimir Costa. Sim!